Dia das Crianças, né, Nandão? Põe de novo essa risadinha, adorei, cara. Aí ao fundo, uma das uniões mais espetaculares dos últimos séculos. Nossa deusa Mavis Staples. E seu novíssimo disco, You Are Not Alone, faixa aqui ao fundo, que tem simplesmente como produtor, guitarrista e vocalista, vocalista é nova, hein? Jeff Tweedy, nosso ídolo do Wilco. I wanna get it through to you. You're not alone. Oh yeah. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca, de um dia muito especial. I stand in your place. 12 de outubro de 2010. Ultra mega super terça. Estamos ao vivo até meia-noite. On every face, tastes the same. Rasgando brasa para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br e rasgando o Brasil em frequência modulada oifm BH, oifm Belo Horizonte 90, 94.1, oifm Campinas 94.1, oifm Porto Alegre 90.3, oifm Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, São Paulo 94.1. Estamos ao vivo. Olha ele, Jeff Tweedy. Nandão, por onde já participa a nossa audiência? Dá para chegar no nosso e-mail roncaronca@oefm.com.br. Para o Ronquinha não perder a mão da novidade, aí ao fundo uma mega novidade, Mavis Staples. Vamos cair no Brasa, já que estamos rasgando o país. Dia da padroeira do Brasa. Vamos ouvir o novíssimo disco do Cérebro Eletrônico. Fresquinho, cheirando a tinta. Bye. menos, o homem é mais ou menos. Deus é mais, o diabo é menos, o homem é bem mais ou menos. Deus é mais, o diabo é menos, o homem é mais. FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Train I ride 16 coaches long. Train I ride 16 coaches long. FM. tiranga niko mba muno. Saita seko mwanangu. Tiriva tatuka. Ini babu wako one, mai wako two, neweka wechitatu. Na baba mbiki Francis. Ah. Nossa participação com o Bundo Boy só acontece quando o JB está no estúdio da UFM. Aliás, ele tá devendo uma visita, né? Pelo menos para matar dinheiro, a saudade. Tá devendo várias coisas. Tomar um suquinho, dar um mastiguete. Yeah. Aí o primeiro disco do Flying Lotus, intitulado 1983. Nandão, sabe qual é o título dessa música aqui ao fundo? Aliás, vamos começar do início. A música anterior, sabe qual é o título? Orbit Brasil. Sabe qual é essa aqui ao fundo? São Paulo. Aí eu liguei pro Calbuque, maior entendedor. Yeah. Sobrinho da fofa Alice Coltrane. Aí liguei pro Calbuque, maior entendedor em Flying Lotus no Cone Sul. Sei. Parece... Falar em Cone Sul, Dildil tá dando aqui as informações que os nossos co-irmãos chilenos estão disso. Literalmente saindo do buraco. Aliás, eu queria informações. Dildil, se avisa aí, tá com a. Ou do Dildil, da nossa torcida, né? Através do roncaronca@fm.com.br. Qual a situação, né? Se já saiu algum dos chilenos da menina. Mas parece que não tem nada a ver com a boca disso, que pelo que consta, ele. Jamais passou por aqui, mas a música brasileira é a mais influente que nós temos no planeta. Então Cê ele acha? É um. Hein? Você acha mesmo? Não, eu tenho certeza. Você abaixou, cara. Sabe uma vez eu vi uma galera entendida de rádio falando: porra, música de verdade só é feita nos Estados Unidos e no Reino Unido, tá cara. Tá bom, tá beleza. A gente conversa sobre isso. Toma uma Guaraná. Reino Unido, Estados Unidos. É uma, né? boa conversa essa. Claro. Mas o cidadão aqui, o sobrinho da Alice Coltrane, sei. Certamente tem uma discoteca gigante. Uma quedinha, né? De música brasileira. Positivo. A gente sabe do que, né? Andal, mais uma vez, por favor, endereço para a participação da nossa audiência, rapaziada. Saindo, como sempre, atrasadinha para Meirelles de trás da moita. Diga lá. ronca@oifm.com.br, nosso e-mail atendendo a 24 horas por dia. E depois da saraivada de promoções que nós fizemos nas últimas edições do programa, com ingresso para Perk Pan, SW, vamos dar um sosseguete, né? Positivo. Porque as linhas telefônicas não comportam mais nada. Você não tá num clima assim, tipo, quando você vai pra praia o dia inteiro, aí tu fica naquela maresia de tarde, assim, sabe assim? Tô meio nesse clima. Tá ótimo, mas você tá um pouco. A gente fica um pouco lento, né? A gente vai falar adiante. Depois de 3 dias. Do liquidificador, positivo, por onde a gente passou. Positivo. Mas a nossa torcida se manifesta de alguma maneira? Pois selvagem, é. Selvagem. Eu quero saber de Selvagem. É, sumiu, né, cara? Sumiu, é. Deve estar lá ainda. Deve estar lá, né? Acampado. Fazenda Maeda. No SW. Jefferson Calazans. Deve estar tirando um leite lá, né? Fissuradaço no novo disco do Cérebro Eletrônico. E ele acha uma das frases mais legais do disco é: Deus é mais, o diabo é menos e o homem é mais ou menos. Tá bom ou não? Isso aí, tá ótimo. Selvagem deve estar tirando um leite de onça lá na fora. Nandão, um dia das crianças eu quero muito te dar um presente. Pode caraca. Ser agora? Hein? Vai. Pode ser? Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros.

Oi FM. Oi FM, simples assim. Cavaleiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK30, falando diretamente do segundo andar do edifício, explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. Que situação aqui embaixo, hein, meu amigo? Esse é o novíssimo disco do Nick Cave. Mais um de seus projetos, o Grinder Man. Segundo disco do Grinder Man. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. E essa música aí ao fundo, ela teve uma edição em vinil 12 polegadas. Nandão, olha só o que, que o Nick Cave faz com a gente, meu amigo. Eles alongaram a música, que tem 4 minutos e pouco, e trouxeram, sabe quem, para dar um solo extra de guitarra? Guita Lita. Chuta. Pepeu Gomes. Pepeu Gomes? Não. Robert Fripp, do King Crimson. Gostou do presente? Dia das Crianças? Porra. Foi emocionado, né, cara? É isso aí, mano. Agulha doido. She got a little powder. She got a little gun. She got a little poison. Got a little gun. And it's sitting on the bathtub, sucking her thumb. Says I don't care about Buddha. Juju, você que tá acompanhando o noticiário internacional, qual é a situação dos nossos irmãozinhos? Já saiu alguém? Eita ferro. Mas essa história, evidente, vai acabar bem, se é que é possível acabar bem um momento como essa rapaziada está passando. Quantos dias, Randão? Tem noção? Não? Tem, Júlio? Uns 8 meses, mais ou menos. 2 meses? 2 meses no buraco. Mas isso aí vai reverter em muita coisa, né? Já deve ter um roteiro feito para um longa-metragem, um livro, já deve estar no capítulo final, entrevista para todos os veículos e meios de comunicação do planeta, enfim. Espero que eles consigam melhorar um pouquinho a vida deles, porque é uma dureza dos marrecos. Talvez seja um dos trabalhos sobre a face da Terra mais sinistros, maluco. Esse da rapaziada lá embaixo, onde o poço literalmente não tem fim. E que a rapaziada suba e passe a dar mais sorrisos, né? You are wrong, you think your government will protect you. You are wrong, she don't care about Allah. Nandão, alguma informação da nossa audiência? Nandão tá sem conseguir falar, cara? Que momento aí, cara? É isso aí, cara. Daqui a pouco vai ser minha vez, aniversário do meu pai hoje, bolo. Chapa vai ferver aqui brutalmente. verdade que a gente pode ser criança para sempre? Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Thank you. Ronca, ronca. Nandão, como nós não teremos promoções hoje e a nossa torcida é realmente uma turma boca nervosa e quer e gosta de se manifestar, a gente poderia conclamá-la a dar uma opinião sobre o SWU. Perfeito. O que você acha? Perfeito. E a mídia toda mostrou, né? Todo mundo falou, não, não só a oficial, como a não oficial, blog, site, enfim, é o assunto dos últimos dias. É claro. Pelas visitas que nós tivemos, pelo palco Novo Som, o Otto arrebentou, um monte de gente esteve lá cumprindo um papel de primeiríssima qualidade. Então, utilize o nosso canal, roncaronca@oifm.com.br, para dizer o que você achou, a sua crítica, se você esteve lá, alguma sugestão, o que você mais gostou, enfim. Participe do programa, estamos ao vivo até meia-noite. E mande a sua mensagem com algum comentário sobre o SWU. Antes da gente dar continuidade ao programa, eu queria só explicar o... Diga lá. Mistério do Planeta. Não, não vou explicar. Não, não explica não, cara. Enfim, fiquei muito feliz, emocionado. Tocado. Porque a gente, missão cumprida, né, nesses três dias. É verdade. Eu tava lá no festival, preocupado e afim de que as coisas dessem certo. Pra Tulipa Ruiz, pro Mombojó, pro Super Guide, pro Tono, pras bandas que... Pra quem não acompanhou a história, quem não sabe mesmo que tem acompanhado, o Nandão foi o responsável pela apresentação do palco Oi Novo Som, durante os três dias, com toda essa rapaziada que a gente conhece, que há muito tempo a gente briga por ela, como ele falou, e outros nomes, Rubinho Jacobina, Sobrado 112, enfim, um monte de gente. E mais o Bombo Estéreo, o Josh House e o Cansei de Ser Sex. As atrações internacionais, assim. Mas a rapaziada da Batalha de Bandas, enfim. O Nandão foi o cara que costurou, segurou o touro à unha. Então essa música cai como uma vulva. Me permita... Sim, sim. Positivo. Então, assim, mesmo que eu estivesse varrendo, fazendo manutenção do SW, eu estaria preocupado com essas bandas, né? Que precisam do festival. É, o Pixies deve ter feito 5 shows depois de ontem, né? Né? Com certeza. Linkin Park fez 35 de ontem pra cá. Mas essas bandas não tem tanto espaço, assim. Acho que a gente fez. A gente missão cumprida, assim. Né? E a gente falou bastante sobre essa função. É isso. De como que essa música nova brasileira está sendo tratada, está sendo executada. Tem uma vinhetinha pra gente voltar com essa música? Tem uma boa aqui, olha só essa aqui. Olá, aqui é Fábio Massari. Eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Mas será que ele tá ligado? Admiro muito esse cara. É, será que ele tá ligado mesmo? Não sei. Alô? Alô, tudo funciona? Quer falar com quem, meu irmão? Gostaria de falar com o Master Malval. Grande massa. Saudações, Nandão, Malval. Fábio Massari na área, no pedaço. Terça-feira passada a gente tentou colocá-lo no ar para falar dessa música do Animals aqui, composição de Frank Zappa, e baixou uma comoção na tecnologia e pintou um Darth Vader na voz dele, o que possibilitou a nossa conversa. Massari estava lá esses três dias e também temos esse assunto na pauta. Brilhantemente. Né, pois é, não que a voz esteja muito melhor, né, depois desses três dias de trabalho intenso, enfim, mas o saldo, o balanço, para mim também é bastante positivo. É um projeto, digamos assim, nessas dimensões, é claro, sempre merece a revisita intensa ali por parte da organização para tentar sempre melhorar. Agora o SWU chegou para se impor aí, como divisor de água mesmo, e enfim, buscar a liderança ou a fronteira, né? Se impor aí como grande festival brasileiro aí para o nosso calendário, diversão garantida. E parece que o próximo, em 2011, passará a ter 4 dias. Esse é o trelelê que está rolando. Mosquito vai ter que trabalhar, então. Não, esse foi um dos mitos que ruíram na Fazenda Maeda. Todo mundo tocando mó terror. Os mosquitos vão dilacerar vocês, turistinhas que vão chegar por aqui. Pô, eles picaram a mula, maluco. Pois é. Não se criaram ali, não. Sumiram. Pois é. A chuva também que estava sendo... Esse foi um grande lance, né? Porque estava um frio, né? De 8 graus, talvez. Gostoso, muito frio. Muito gostoso. Você lembrou bem, né? Talvez uma das grandes atrações do festival tenha sido o tempo. É verdade. Fez um dia de sol lindo, apesar do frio. Se tivesse chovido, ia ser muito terrível trabalhar ruim, lá. E ruim pra estrutura mesmo. É, né? As coisas funcionarem, banheiro, palco. Outra vinhetinha pra gente voltar com essa música pela terceira vez, hein? Por favor. Zé Busca Pé bem, vai dar bode. Esse é o disco do Animals, Eric Burdon, Animalism, lançado em 1966. Abre o disco essa canção, All Night Long, autoria da música, Frank Zappa. Aí eu falei assim, meu amigo, essa é uma história que só ele, é Massari, pode explicar para a nossa audiência, porque eu nunca tive nenhum contato da razão dessa música ser incluída, como é que o Zappa se juntou com Animals. Massari, o Brasil é seu, estamos rasgando nosso país de Porto Alegre a Recife. Por favor, qual é a historinha, cara? Malvão, tivemos a capacidade de não abordar o assunto, hein, em meio a todas as nossas conversas. Não, mas eu fiz questão, né? Eu quero saber dessa história ao vivo junto com a nossa audiência. Você até evitou o assunto, né? Apesar de que depois de todos os momentos de sabedoria, eu desconfio de que você saiba da história, né? Mas tudo bem. Tem um pedaço aí dessa história que tá valendo, vale o escrito, digamos assim, de fato. O encontro aconteceu em 66, que é também o ano em que o Zappa lançou o Freak Out. Ele não nasceu lá, mas era um sujeito Califórnia, né? Morou em cidades pequenas e muito em Los Angeles. Então, circulava muito pelos estúdios, trabalhava como produtor, arranjador e, de fato, trombou a rapaziada do Animals por ocasião da gravação desse disco Animalism. E ele trabalha em duas músicas desse disco como arranjador. Nessa aí que você já executou três vezes no Ronquinha, né? All Night Long, belíssima. Mas a semana passada, quatro. Então, em duas semanas, eu acho que a gente pode entrar pro Guinness, né? Pode que tinha mais uma vez, é verdade. E tem mais uma outra desse disco, é The Other Side of Life, The Other Side of This Life. Que é uma corra, né? Exatamente. É dele, o arranjo dele, é? Então, o Zappa arranjou, de fato, essas duas músicas e está creditado ali em All Night Long. Então, até aí, está tudo certo, nada se discute. A partir daí é que existem, de fato, algumas especulações, né, sobre a participação, de fato, como músico, né? O que ele teria tocado, se tocou, nessas duas músicas, né? Então, em All Night Long, a situação é mais ou menos a seguinte. Entende-se que essa guitarra é de fato de Frank Zappa. É mesmo, cara? A guitarra principal. Vamos ouvir pela quinta vez. Então. Essa seria a guitarra do Frank Zappa. Exatamente. E de alguma maneira tem a ver com o trabalho que ele desenvolvia à época aí de formação do Mothers of Invention. Você ouve aquelas coisas que estão reunidas em algumas coletâneas pré-Mothers, tem a ver um pouco com a sonoridade, e mais uma vez, entende-se que essa guitarra é a dele, especialistas e pessoas discutiram isso ao longo dos anos, enfim, e é mais ou menos por aí, né? Considera-se que ele participa, ele sempre participava, enfim, nos discos das pessoas que ele produzia, enfim, Grand Funk e por aí vai. Enfim, então com essa música a situação é mais ou menos essa. Na cover, aí a coisa ficou um pouco mais complicada. Tem quem diga que ele não fez nada, só arranjou. Tem quem diga que ele tocou baixo. Epa! Pois é, e tem quem diga que ele também tocou guitarra. Mas essa é a coisa um pouco mais nebulosa, porque não existe o crédito para isso, de fato. Né? Nessa época os créditos praticamente não existiam para nada, né? Exatamente. Por isso que essa All Night Long, eu li, enfim, cheguei a pesquisar um tempo sobre essa conexão com Animals, enfim. Então entende-se que ele tocou, especialistas dizem que a guitarra tem timbres e tem o jeito não, dele. Não, tem cheiro. Tem cheiro, enfim, tem diferente cheiro. Do guitarrista que era o Valentine, né? Uhum. Enfim. Então, mais uma vez, considera-se que ele está aí. Ele, de fato, arranjou as músicas, mas tocar mesmo vai sempre ficar aquela dúvida, né? É bom que fique também, né? Porque assim a gente tem assunto para o programa, faz né? Faz parte da mitologia dessa discografia paralela do Zappa. E numa próxima oportunidade, ou no Ronquinha, ou no etc., a gente fala daquela conexão com o Pink Floyd, né? Que também tem uma, enfim, dá pano para muita manga. Mas aí, agora você já botou o doce na boca da criança, meu amigo. Massari, os canais aqui de comunicação da Oi FM vão explodir, porque ninguém vai querer saber essa história agora. Agora, olha só, a gente sentiu o cheiro da guitarra do Zappa na música All Night Long. Vamos ver se tem o cheiro do baixo aqui do Frank Zappa. Então, eu já acho mais difícil essa teoria aí. guitarrinha também. A guitarra também, dizem? É, então, dizem que também é uma das guitarras. Se bem que, né, o baixo é o Chas Chandler, né? Uhum. E pra muita gente, nesse período aí também, ele tava tocando, enfim, tava em forma, né? Totalmente em forma. É difícil de dizer, né? O Zappa tocava, enfim, começou tocando bateria, até tocava baixo, mas essa eu acho um pouco mais viajante, a especulação. Essa música é uma coisa de doido, uma composição do Fred Neil, gravada por um monte de gente, Jefferson Airplane. Olha só, ouve um pouquinho. Yes, that's another side to this life. Massari, o Eric Burdon quase morou em São Paulo, né? É, tem umas histórias curiosas aí. E essa música tem um pouco a ver com, enfim, o começo da psicodelia ali, californiana, né? Ou pelo menos a vibe, né? Até porque o Eric Burdon mergulharia de cabeça, né? É, nessa cultura, né? O encontro do Zappa com ele é curioso, né? Porque são dois doidos muito diferentes entre si, né? O Eric Burdon, doido até hoje, né? Em todos os sentidos, inclusive por conta dessas histórias brasileiras, e o Zappa um doido mais caretão, digamos assim, né? Principalmente nesse período aí em que surgiria o som psicodélico, né? O Zappa tiraria uma onda disso e o Eric Burdon até... enfim, se meteria por aí, né? É forte. Mas voltando aqui à história do Eric Burdon com São Paulo, o Calanca, por exemplo, quase que morou com o Eric Burdon, então, né? Então, eu soube de umas histórias, porque o Marcelo Nova, né, fez umas parcerias com o Eric Burdon aqui, enfim, gravou junto, teve com ele no estúdio, e disse que o velhinho, bem entre aspas, tava embaladíssimo ainda, como se estivesse no 60s. Se a gente pensar que Howlin' Wolf gravou o primeiro disco dele com 82 anos... Pois é, né? Pois é. Mas essa historinha também é uma que vale investigar, assim, porque parece que ele se divertiu bastante por aqui, gostou. E tem esses registros, de fato, que eu não sei exatamente que fim levaram, mas ele gravou umas coisas por aqui com o Marcelo. Sim. Mas, sério, a gente precisa fazer uma curadoria e uma co-curadoria, etc., ronca-ronca, pra gente ir atrás dessas histórias ocultas. Né? Que são fundamentais para as nossas vidas. O Brasil, essa hora, está parado assistindo a retirada dos chilenos lá do buraco e essas histórias que você está contando para a gente, cara. Pois então é. A gente tem que aprofundar isso aí. A gente tem que aprofundar esse buraco. A gente pode eventualmente tentar transcrever algumas daquelas conversas à beira da piscina. E aí, a partir daí, a gente já vai ilustrando alguns desses caminhos mais recônditos aí da boa música, que é o que nos interessa. É verdade. Né? Por falar nisso, nós vamos voltar ainda para falar um pouquinho com o Massari sobre o SWU. Mas nessas conversas, nós gastamos muito tempo falando do Frank Zappa e do The Fall. E o Massari teria me dito, se é que eu entendi, que o Fall teria gravado uma música do Zappa nas sessões do John Peel, foi isso? Isso, tá na caixinha. Mas é, eu tô com a caixinha aqui, mas não achei. Você sabe qual é a música? É, então, agora eu vou ter que buscar minha caixinha, você vai... Você sabe qual é o disco, pelo menos? Não consigo me lembrar, por incrível que pareça. Cara, eu catei aqui Zappa como autor da música, não achei. Vamos fazer o seguinte... Deixa eu ver se tá no Middle Class Revolt. Tá também, essa cover tá também num daqueles relançamentos. Middle Class Revolt, entendi. Ou Cerebral Caustic, sabe? Entendi. Olha só, enquanto você... dar uma checada aqui. Dá uma checada aí, e enquanto isso a gente ouve o The Fall... interpretando uma música do The Monks, serve? Tá valendo e muito. Então daqui a pouco a gente volta. Até já. FM. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Massari, tá na área? Tô na área, direto. Espetáculo, hein? Chegou alguma conclusão aí, se é nessa caixinha? É, não, tá no Cerebral Calcic mesmo. I'm not satisfied. Então teremos que, terça-feira, ter você de novo. Cruising with Ruben and the Jets. Que é o disco em que o Zappa visita ali algumas preferências sônicas, digamos assim, mas eu vou dar uma checada porque tem mais conexões do Mark Smith com o Zappa, pelo menos tem algumas coisas ali nas biografias do seu amigo, né, já que você integra ou integrou de alguma maneira a árvore genealógica da banda de Manchester. Muito obrigado, Marcelo. Fico imaginando quantas pessoas já fizeram parte do Fall, né? Ele contou até 800, né? Pois é. Massari, nossa torcida participa freneticamente a respeito do Festival SWU. Você é um cara que tem bagagem para falar desse tipo de entretenimento. E muita gente aqui está comentando a finalidade, tirando a grana, a arrecadação, da tal da área VIP, da pista... Como era o nome, Nandão, que a gente botava lá? Premium. Olha, como eu disse, algumas coisas merecem ser revistas, né? Enfim, por conta da organização, visando melhorar. Se desde o começo algo incomoda boa parte das pessoas, ou que pelo menos gera discussão, enfim, isso tem que ser revisto, né? E também ela me parecia um pouco deslocada, né, com relação ao desenho maior do festival, né? Eu não entendi muito bem também a presença dela ali, daquele jeito, pelo menos do que eu pude perceber ali, né? Acho que, de modo geral, eu entendo um festival desse tamanho como uma coisa viva mesmo, como se fosse um organismo vivo, né? Ele não se resume único e exclusivamente a uma pessoa ver um show dessa ou daquela banda, embora isso seja muito importante, mas... você tem ali pessoas nesse palco, naquele palco, pessoas se divertindo em outras atividades, quer dizer, uma vida toda ali circulando naquela galáxia por 3 dias, né? Então, acho que tudo que for feito por conta da organização para melhorar a situação do público, desde acesso até a convivência ali dentro, tudo isso é muito bem-vindo. Agora, acho também que, por ter visto festivais grandes e grifes, né, na Dinamarca e em outros lugares, acho que demos um passo muito importante para a realização de um festival de gente grande. Porque mesmo nessas grifes legais, europeias e norte-americanas ou o que for, você tem problemas, muitos problemas, eventualmente parecidos ou endêmicos de cada região, mas... Enfim, as organizações aí têm que se mobilizar para fazer com que a coisa funcione, já que tem muita grana envolvida e paga-se, e muito, né, para frequentar um festival como esse. O ingresso não é barato, né? Então, e pensei agora, me ocorreu inclusive aquela ideia lançada ali pelos irmãos Cavaleira, né? Que eles usariam isso como modelo que eles tiraram de um festival, de criar uma espécie de ingresso com um tipo de desconto para que essas pessoas que tivessem esse ingresso ficassem ali um tempinho a mais depois para ajudar, por exemplo, a limpar o festival, já que tinha muito lixo espalhado por ali, enfim. Acho que é uma galáxia mesmo de coisas e para se resolver, enfim. Tem que ter muito carinho, inclusive, principalmente com o público, né, Maval? Com certeza absoluta. Agora, vamos pro intervalo, Nandão? Só um detalhe, para quem não observou, ou a pista, a tal dessa nefasta área VIP, nefasta pra gente, nefasta para quem quer curtir a sua banda predileta, enfim. Mas para a organização do festival, ela gera um recurso muito alto e, inacreditavelmente, ela estava lotada. É verdade. Nas principais atrações, eu falei, cara, de onde que essas pessoas tiram dinheiro, e muito dinheiro, para utilizar dessa maneira num espaço como esse? Mas, enfim, essa área VIP, ela era muito reduzida. A rapaziada turbinada mesmo, que estava lá para assistir as bandas, ela estava muito próxima do palco. Esse desenho dela que me parecia estranho, era quase, ela era especial, claro, por conta da situação, mas era quase uma coisa opressiva também, né? Porque, porra. ficava espremido ali muito, entre muito. A rapaziada que tava ali, enfim, desde cedo, na correria para ver as atrações. Não, tava a coisa... Eu desci com o Bernardo Benegão para assistir o Queens of the Stone Age. Uhum. Cara, parecia a entrada de Vasco Flamengo, em São Januário. Não era nem no Maracanã. Uma coisa, assim, muito agressiva, violenta mesmo. E muita menina, muita, né, mulher, enfim, uma plateia feminina muito forte nos três dias, né? No domingo, então, parecia um desfile de moda aquilo lá. E essas pessoas ali, sujeitas a esse maltrato desnecessário, como você está falando, não precisava... Pois é, acho que, enfim, não é que também nos outros festivais você não tenha, ou será em eventos de grande porte, você tem diferenciação ali de preços e de localizações, isso aí, enfim, ok... Mas o desenho ali não me parecia interessante ali, do jeito que estava, não era legal. E, de alguma maneira, estimulava justamente um tipo de confronto. Exatamente, né? Foi o que aconteceu no Rage Against the Machine. Porque você fica, enfim, é uma cerca estranha te separando ali num espaço que é proporcionalmente é meio exíguo, né? Era um corredor, né? Horrível, no fim das contas, né? Então, agora, eu não me senti bem de ir ali porque não achava que parecia legal no desenho do evento ali. Mas esse é um detalhe que certamente será acertado caso em 2001. Claro, pareceu que, enfim, tudo que se, por conta da rapidez com que as coisas se propagam hoje em dia, né? Deu a impressão também de que a organização estava atenta a isso, né? Então, respondeu de alguma maneira, mais ou menos prontamente, algumas dessas reclamações. É verdade. Acho que se tem um próximo aí carimbado, isso certamente vai estará na pauta. E não tem muita dificuldade de resolver isso. E como o Zé Flávio falou nessas nossas conversas lá, esse é um modelo meio brasileiro, essa área VIP. Jeito assim, nunca tinha visto. Exatamente, não. Na frente do palco. E ele teme que esse modelo seja exportado e que isso venha a acontecer em outros festivais. Então, se a coisa crescer nessa direção, o negócio aqui pode ficar até meio incontrolável. Olha só, a gente vai para Bolívia, é isso, Nandão? Vamos lá. Massário, segura onda aí, tá, cara? Tô a gente aqui. Já volta. Um abraço. Oi, FM. Olá, amigos. Aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa. Valeu. Ronca Ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Fefe Nefe. Take one. This is cheating, you know? Take five. Fefe Nefe. Take one. This is cheating, you know? Take five. This is an Ashanti proverb in Ghana, which says, "Fefe nefe intina oba tumerika oso nenufu na yese ebetia tonti," which means, "It is because of the beauty that is why a woman holds her breast when she runs, not because the breast is going to fall." Sexta-feira o planetinha vai ferver com mais um aniversário de Fela Kuti. Inúmeras festas ao redor do planeta estarão celebrando a chegada de Fela Kuti para a nossa felicidade. Nandão, informações sobre o Fela Day no Rio de Janeiro. É verdade. Antes, só uma passadinha aqui nos e-mails. Kleber Vinícius, Renato Silva, Fabrício X, Gustavo Gaspar, Juliana Sampaio, Maíra Flor, todo mundo comentando sobre o SW. E o Klebinho lembra, inclusive, da morte do Solomon Burke. Exatamente. Sábado. Na pressa, eu não consegui pegar um disco do Solomon Burke para nós mostrarmos mais uma vez no Ronca Ronca. Solomon subiu há poucos dias para bater papo com Cartola e... Jimi Hendrix, né? E... Ah, pô, Chico Sainz. E... Ah, muita gente, né? Tem um síndico aí? Pô, grande Tim Maia. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Sexta-feira, dia 15, mais uma edição do Fela Day. Isso dessa aí. Vez na Cinelândia, no centro, teatro. No coração do Rio de Janeiro, no Teatro Rival, mais uma edição do Projeto Rival mais tarde. Qual é a bula, Nandão? A Biomi Afrobeat Orchestra e a Festa Macula. Nossos amigos todos reunidos lá celebrando o aniversário da fera, né? Yeah. Hein? Oh. Loucura. Massari. Vai ter que me despertar do transe aqui, porque o Fela, através da linha telefônica do Ronca, diretamente no córtex, tá provocando um abalo. Que isso, cara? Que loucura. Loucura e... máxima. Music is the weapon, man. E a perguntinha é essa. Você já pensou Zappa e Fela fazendo alguma coisa together? Estava pensando agora, né? Obviamente. É incrível, né? É, o Zappa... da frase Music is the best e o Fela do Music is the weapon, né? Ou exatamente. My weapon, ou algo parecido, né? E é isso aí, isso aí. Essa frase finaliza toda a relação do programa. É, quarta-feira amanhã, a relação completa das músicas amanhã, das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br. A gente fecha com o Fela Kuti falando exatamente isso. Mas é, você acha... lógico, que daria um samba e seria um samba no sentido do que o Frank Zappa e o Fela Kuti poderiam fazer. Será que alguém, ao longo desse tempo todo, não teve a ideia de juntar essas duas figuras, cara? É, pois é, coisa de circuitos e de se encontrar, vai saber. Agora vou ter que dar uma procurada para ver se não aconteceu um encontro. Exatamente, desses, mas é isso aí. Seria certamente incrível, né? Enfim, o Fela é inexplicável para mim ainda... É, por mais que eu ouça, ainda é um mistério saborosíssimo. Diga lá, Nandão. Daí o mistério do planeta, né? É isso aí. Novos baianos. Nandão, o que diz a nossa audiência? Obrigado. Não, só aproveitar e passar logo a agenda. Diga. Já que você está com o Fela Kuti, sábado, dia 16, teremos duas festas. Soul Baby Soul e Arriba La Fiesta, lá na Casa Rosa. Classe A Total, tem lista amiga, é só procurar nas comunidades aí na internet. Otto. Fela Day também tem lista amiga. Positivo. Porque o ingressinho no Rival é meio Salgadex. Salgadex, né? É. Otto lá no Sesc Bauru, dia 14, quinta-feira agora. E Bomba Stereo também no Sesc, só que de Pompeia. Também na quinta-feira. Quinta-feira. Coisa finíssima, show deles lá no palco Novo Som, né? Confirma quinta-feira? Positivo. Beleza. E, para quem está lá em Olinda, Pernambuco, Los Hermanos, dia 15, sexta-feira, lá no Centro de Convenções. Não sei se ainda há ingressos, corra atrás do seu. Afinal, essa é uma apresentação única, né, dos caras nessa volta e celebração, sei lá o quê. We'll be right back. Massari. Diga lá. É, seria interessante você passar para a nossa audiência alguma informação sobre o seu programa, sobre o etc. Qual cardápio você tem mostrado, a possibilidade dele partir para outras ações, enfim, informar a rapaziada sintonizada no Ronca Ronca, na Oi FM, o que você tem aprontado por aqui. Pois é, chegamos à marca dos 100 programas na semana passada. Que momento, hein? Sempre um momento divertido, né? Fiz uma espécie de best-of ali, revisitando algumas das mais tocadas no programa. E também fiz uma entrevista com a banda portuguesa Mão Morta, que é uma legendária banda ali, 20 e tantos anos de estrada. Chegaram a tocar com Nick Cave, Ian God, banda de um cara chamado Adolfo Luxúria Canibal. Não é pra poucos, né? Mas uma figura, uma obra incrível, enfim, participaram ali do programa. Aconteceu, né, nesse domingo, a edição 10.10 do Etc., ao vivo de Itu. No dia? No segundo dia, dia do festival. Do no mês? Dia 10 do 10. De 2010? De 2010 às 10 da noite. É, rapaz. E o Pelé passou pela nossa frente assim, fala, negão, e aí, beleza? Talvez estivéssemos em 10 ali no estúdio móvel da UFM. Éramos 10. Éramos 10. Então, acho que a partir daí deve acontecer uma transição no programa. Vamos ver o que acontece daqui para frente, mas eu tenho certeza de que logo mais poderei contar com a vossa participação de facto no programa para a gente destrinchar algumas daquelas historinhas que tanto me alegraram ali no convívio desses 3 dias, Malval. Massari, obrigadaço mesmo, realmente a gente se conhecia à distância, se falava em São Paulo, oi, aqui em São Paulo era aquele, opa, como vai, beleza, daqui a um pouco a gente conversa. E agora com a sua chegada à Oi FM, a gente tem se encontrado melhor ir lá na Fazenda Maeda, realmente a gente pôde cruzar os bigodes, como já deveríamos ter feito cruzamos há muito tempo. Cruzamos os coturnos, exatamente. Registrado, né? Foi inclusive muito bacana, realmente muito legal. Ter você ao lado é sentir uma luz violentíssima, no bom sentido. Muitos flashes. Muitos. Né? Lá em cima dele. Muitos. Talvez essa seja a luz que você exatamente fala. Não, não é essa. Tira não. Uma foto aqui. Não é essa. Entendi. É uma coisa diferente. Acima disso. Né? É muito mais. Para mim foi um prazer fazer a correria radiofônica, né, com a equipe e com o Malval, com você, né? Mas principalmente um prazer poder partilhar de fato das boas histórias aí, das boas conversas, da sabedoria, né, Malval? Como a gente diz por aqui, tá ligado, né? Olha só, Nandão, pra rapaziada que por vários motivos não pôde acompanhar a UFM durante a cobertura do SWU, que aconteceu 12 horas nos 3 dias, 12 horas por dia. Dá uma passada quem esteve no trailer da rapaziada da Oi, sem contar os artistas que praticamente todos passaram por lá. A rapaziada que apresentou equipe, os horários, né? Exatamente. Quem esteve além de você, além do Massari? É eu, você, Massari, José Flávio Júnior, Marcelo Ferla, Renata Simões, Joana Secato, Silvio Calmon, Arthur Nilman, Terron, Kátia Lessa, acho que da equipe foi essa, né, Massari? Aí tem Marcelo Galan, da Baixada Santista, Cláudio Vizu, na Operação Técnica, Beto Dias, equipe de jornalismo com Renata Turi e Fernanda Trípoli. Enfim, foi mais ou menos esse. Rapaziada da promoção. Galera, sim. Muita gente envolvida, muita gente. Capitaneados mesmo por Juliana Ribeiro. Aliás, ficamos no Hotel Ribeiro, né? Lá em Itu. Enfim, muita gente participando desses 3 dias. Foram sensacionais, né? E cara, o trailer recebendo principalmente as bandas, os artistas que passaram pelo palco Oi Novo Som. E conversando sobre o que aquilo representou, né? Claro. Como que aquela integração que o Massari falou, né? De tanta informação, tanta atividade que você tem, a música empacotando tudo e os artistas passando essa sensação, essa experiência que estiveram lá. Enfim, Massari, terça-feira provavelmente a gente volta a se falar para você contar a história do Zappa com o Pink Floyd, tá? Legal, eu mando uma foto, pelo menos, do Picture Disc, né? Que esse para emprestar vai ser um pouco mais difícil, Malval. Opa. Tá ok, então. Legal, grande prazer, um abraço aos ouvintes do Ronquinha, meu. Obrigado. Valeu, Master. Tudo de bom. Valeu. Um abraço. essa música é muito boa. Oi, FM. Procuro me desarmar, ando em busca de paz. Respondo à vontade do céu. Sentimentos não preciso de provas. União para você ou sim. Não fale nada. A verdade vem no seu beijo. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy, dubbing you crazy. Oh, Mom, teach me how to own. has got me in a trance. Mama, teach me how to do it. Uncle Willie, now, don't want a monkey, don't want a bop, I don't want a master cheetah, and I don't want to do the flop. I don't want to do the dog. Nothing will do. All I want to do is do the Uncle Willie like you. Eu quero é mocotó. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Foi? Foi mesmo? Essa chama-se Por Entre as Mãos. Exatamente. Essa é a rapaziada do Super Guides, Nandão, que estará terça-feira que vem, dia 19, ao vivo no Ronca Ronca, em Porto Alegre. Então a rapaziada já pode começar a espalhar loucamente essa informação. Terça-feira que vem, Super Guides ao vivo no Ronca Ronca, em Porto Alegre, fazendo parte da comemoração de um ano da Oi FM em Porto Alegre. É isso aí. Tudo sob as rédeas de MC Ferla. Positivo. Uma lenda que ancorou de forma brilhante muitas e muitas horas da cobertura da Oi FM no SWU. É. Ferlinha segurou ali o cavalo selvagem como bom gaúcho, inclusive, né? Qual é a parada? O Rossato, tá rindo, o tá Rossato amarelou. previsível, né? Aliás, por falar no SW, eu coloquei nos três dias e hoje, quando cheguei em casa, algumas imagens que nós clicamos na Fazenda Maeda. É. E como se não bastassem as emoções dos três dias, na saideira hoje, a rapaziada enlatada numa van, partindo para o aeroporto de Campinas, de Viracopos. Rapaziada, nós. Nós? O que acontece? Cabum. Explodiu o pneu, mano. Explodiu mesmo. Explodiu. Situação sinistra. A highway. A highway. Pô, passou uma bicicleta ali a 200 km por hora, verdade, tu viu? E a charrete? A 90 por hora. Pô, a charrete eu não vi, cara. É, a charrete quase voando. É mesmo. Cavalo de corrida puxando. Que momento, hein, cara? Crazy. E a rapaziada ali que toma conta da estrada chegou rapidinho, cheia de solidariedade, cheia de moral, botando aqueles cones, cheio de amor. O macaco da van pifou. A rapaziada teve que dar um macaco bong. A gente subiu a van na mão. Na mão, exatamente. É. Tá tudo registrado lá, roncaronca.com.br. E eu não coloquei a foto mais emblemática, que foi exatamente o Ferla tweetando, blogando. É. E o Motora, que a gente tem que descobrir o nome da criança. É verdade. Não sabe não, né? Não sei. Gente fina pra Meirelles. Muito. Enfurnar debaixo do carro, colocando o que sobrou do pneu pra levar lá pra coordenação de transporte. E o Ferlinha do lado dele, uma elegância. Na sombra. Uma elegância digna de um gremista, né? Ah, é. Ali, tweetando. Que situação, né, cara? Enfim, terça-feira que vem, Super Guides ao vivo no Ronca Ronca, em Porto Alegre. Um ano da UFM em Porto Alegre. Você é o meu melhor. O que mais? Vamos pedir um rango, né? Eu tô morrendo de fome, cara. 11h30 da noite, pela madrugada. Rodrigo Nips informando que o resgate está prestes a sair com o primeiro mineiro lá no Chile. Ariane Bernardo por aqui também, Rômulo Tese comentando... Por falar em mineiro, Rodrigo Borges, outra lenda. Rodrigo Borges. Que esteve com a gente na Fazenda Maeda. Coordenando o Projeto Âncora. Projeto Âncora. Projeto Âncora é de autoria do Big Rod. Big Rod. Atleticano, preocupado pra caramba. Rômulo Tese aqui comentando o SW. A gente vai ligar lá pro Bibi Sux pra pedir um Rango Nights. Aliás, você de casa pode pedir também. Pode ir. Acesse o bibisucos.com.br, meu jovem, e faça seu pedido. Veja o Bibi mais próximo da sua casa. Vamos lá, né? Vamos ver se... Boa noite. Alô, boa noite. Quer falar com quem? Opa, não tô falando com ninguém, ligaram pra mim aqui. Bibi Sucos? É do Bibi. Ô, príncipe. Sim. Manda um filé com queijo cheddar, por favor. Sabe quem tá falando? Não. Nandão, cara, o FM. Se liga na missão, malandro. Ô, Nandão. É, filé com queijo cheddar, Maurício vai querer o quê, hein? Eu passo batido, eu tô bem passa alimentado batido. Lá com a comida do mosquito, aquela linda. É verdade. Manda uma água aqui pra esse. É isso, uma água, pra esse jovem. Uma água com gases. Água com gases e um suco de laranja. Falou, sangue bom. O FM manda entregar aqui. Deixa comigo. Tá, muito obrigado, jovem. Fica com Deus, hein? Essa expressão deixa comigo é uma das que mais me deixam preocupado sobre ele. Não no caso do Bibi, né? Não. No Bibi não. Mas... Deixa com o papai aqui. Por falar em papai. Não, gostei muito da sua emoção, cara. Ai, cara. E a sua emoção vai, por razões que a gente não consegue detectar, impedir a minha. Impedir a minha. Porque se você não tivesse ficado tão comovido, eu essa hora estaria em prantos. Porque hoje é aniversário do meu pai. Pois eu falei assim, pô, tem que tocar alguma coisa pra ele ouvir. Fiquei em dúvida entre Johnny Warwick, mas Johnny Warwick já passou aqui pelo programa recentemente. Eu fui lá nos discos dele e catei um dos álbuns que fazem parte da minha lista de prediletos. Uma edição em vinil nacional, antiga, pra Meirelles. Nossa Senhora, se você não tivesse ficado tão emocionado essa hora, eu estaria em prantos, realmente. John Baez cantando Bob Dylan. Thank you. swift, rain won't lift, gate won't close, the railings froze. Get your mind off winter time, you ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day my man's gonna come. Oh, we gonna fly down in the easy chair. Care how many letters they send. Morning came and morning went. Pick up your money and pack your tent. You ain't going nowhere. Ooh wee, ride me high. Tomorrow's the day my man's gonna come. Oh, are we gonna fly down in the easy chair? Tree with roots, you ain't going nowhere. Ooh wee, ride me high, tomorrow's the day my man's gonna come. Oh, are we gonna fly down in the easy chair? Genghis Khan, he could not keep all his kings supplied with sleep. We'll climb that hill no matter how steep, but we still ain't going nowhere. Ooh wee, ride me high. Tomorrow's the day my man's gonna come. Oh, we gonna fly down in the easy chair. Ooh wee, ride me high. Tomorrow's the day my man's gonna come. Oh, we gonna fly. FM. E aí, rapaz, e aí, como é que tá aí? O negócio é, pá, é, maluca é, tamo aí, aí tamo aí de matar e tá com a minha alça, é. Don't tell anyone, whatever you do. FM. Francisco de Assis, França. Chico Sainz, Sainz, Sainz. Uau, uau, uau, uau. Agora é uma peça o tal do Josh Homme, hein? E a gente comentou muito a apresentação do Prince of the Stone Age, a segunda que a banda faz no Brás. Aliás, Nandão, dá uma passada aí na nossa torcida, por favor. É, o Gustavo Gaspar. Eu gostaria muito de ter ido no SW, mas tive que trabalhar aqui no Rio. É, curti muito ouvir a cobertura de vocês sábado pela UFM. Estava ouvindo a rádio, como sempre. Me surpreendi com a faleira cascuda. Maurício Valadares, Massários, Zé Flávio, passando todo o clima do festival para quem estava no Rio de Janeiro. Deu para sentir o clima bacana e me inteirar das novidades. Quem sabe da próxima eu vou. É, a gente até comentou, não muitos cariocas, né, no festival. É, né? Verdade, é. Não muitos. Mas isso a gente pode fazer um programa inteiro sobre essa situação. A tese, né? É, exatamente. É sobre o e-mail do nosso ouvinte. Um detalhe muito interessante da transmissão da UFM foi que nós colocamos ao vivo, literalmente ao vivo, vários momentos que estavam acontecendo no palco Oi Novo Som. Praticamente todas as bandas tiveram alguns minutos de várias músicas. De várias músicas ao vivo ali, na situação à vera do palco Oi Novo Som. E fechando a cobertura, já na madrugada de ontem, segunda-feira, eu levantei o que eu acho de um festival como esse, que dá a quem vai lá se informar, curtir, se divertir, é a possibilidade de conhecer a nova produção brasileira. E isso é fundamental, que o próximo festival, que todos os festivais, os da concorrência, os novos, os que serão criados daqui a algum tempo, todos eles se preocupem com isso. Não adianta nada você criar um tipo de informação, um tipo de entretenimento, se você não regar essa plantinha. Então a música tem que ser alimentada constantemente, senão a gente vai cair naquela choradeira de sempre, do determinado prêmio que sempre leva as mesmas bandas ao palco, da determinada festa que sempre leva as mesmas bandas ao palco. Então se você tem a possibilidade de levar num palco gigante, dois palcos gigantes, alguns dos principais nomes da música internacional hoje, você pegar a turma internacional que esteve lá na Fazenda Maeda, eles poderiam ser headliners de qualquer festival. Exatamente. Estão sendo nesse momento. Coachella, Reading, Glastonbury, qualquer um. Olha aqui, isso aqui, cara. Isso aqui é ao vivo. Festival de Reading de 2000. Essa é uma edição que acabou de sair do Queens of the Stone Age, edição Deluxe, Rated R. Então, se essa rapaziada ficar preocupada em trazer as estrelas que estão na pista, sem colocar para a rapaziada que está lá pagando, gastando, se divertindo, a nova produção musical, a gente vai dar de cara numa parede, numa rua sem saída. Então, esse papel foi muito bem feito pela produção do SWU, em parceria com a Oi, com o palco Oi Novo Som, que lá estiveram talvez 80%, de uma forma bem tímida, 80% dos principais nomes da música brasileira hoje. Exatamente. Alguns ficaram de fora porque tinham outros compromissos, não estavam atuando, enfim, não tinham o que fazer lá. Mas grande parte da nova música brasileira, independente, bacana, esteve lá e passou pelas frequências, todas as frequências da rede UFM ao vivo. Eu não sei se isso já aconteceu no Brasil. Que tenha acontecido, tomara que tenha acontecido várias vezes. Mas aconteceu agora. Sim. Nos últimos 3 dias. Sábado, domingo, segunda. E isso é fundamental. Entende a minha emoção agora ou não? Muito, muito, Nandão. É isso. É isso aí. Quando, cara, o Gabriel do Autoramas, no bastidor, falou: porra, cara, vocês estão Massari, Maurício Valadares, Zé Flávio, todo mundo, Silvio Calmon, todo mundo aqui fazendo a cobertura, cara, isso é maravilhoso. E aí eu entendi, porra, por que eu tô aqui fazendo parte desse momento, né? Isso aí. De levar as novas bandas a possibilidade de um novo público conhecer aquelas pessoas. Porque o Pixies todo mundo conhece, as outras bandas todo mundo conhece, mas a gente tá ali ajudando a construir uma nova cena, me deixou muito feliz e, sabe assim, estou aqui pra isso. E aí, mas... quando eu ouvi Mistério do Planeta hoje à tarde, e tudo isso me veio à cabeça. Mas isso também é interessante. O Queens of the Stone Age é uma atração internacional mega. Como é o Linkin Park pro grupo, pra rapaziada que gosta, como Mars Volta, enfim, como todas as atrações internacionais são. Mas isso também precisa ser alimentado, precisa ser alimentado domesticamente. Sabe? Você precisa, no seu país, na sua língua, você precisa ter as amarras, as conexões com essa rapaziada. Senão você vai virar um balão solto no espaço. Entende? Então, se um festival com esse tamanho e outros que venham por aí se preocuparem com esse tipo de conexão, de como as coisas estão realmente ligadas, tudo vai ser muito melhor. É isso aí. Você tá pensando que é eu? Tenho 30 anos e desisti de ser normal. A família tem que ter paciência. O cadáver é procurado no Instituto Médico Legal. Uma pessoa está morta ou viva é mera coincidência. Yes, my throat is dry, my knees are weak, it's so damn hot, I can't even speak, walk in my shadow. We'll be right back. Sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Não, não, volta, volta. volta, Nando. Oi, eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Que situação, Ronca, hein? Você deixou agora para os 48 do segundo tempo? É, surpresinha. Ain't got nobody. Quantos minutos para acabar o milho acabar? Ah, pipoquinha. 5. Nandão, então só nos resta agradecer mais uma vez a inclusão do Ronca Ronca. Eu e você, você e eu juntinhos nessa transmissão da OFM da Fazenda Maeda pelo SWU. É verdade. Muito aprendemos, muito falamos. Estivemos um coipo a coipo doido com a rapaziada do Mombojó, com o Otinho, Tulipinha, Cidadão Estigado, enfim, Bomba Estéreo. Benegão. Bernardo Benegão. Meu amigo, eu circulei com o Bernardão por uma vasta área lá daquele gramado que se manteve seco. Sei. Felizmente. A criança, o Bernardo, ele não anda 20 centímetros sem parar uma turba querendo fotografar, fazer foto com ele. Incrível. Aliás, tem uma imagem dessa no roncaronca.com.br. Tem. O Bernardo é um cara, a gente estava conversando isso ontem, muito afetivo, muito carinhoso. Ele é uma criança mesmo. O Bernardo é um cara que deveria ser homenageado hoje pelo Dia das Crianças. Tem ele aí? Você está ouvindo a OFM. É Dia das Crianças, tem, né? Tem Bernardão aí? Bernardão, né? Alô, galera, aqui quem fala Benegão é o seguinte. Tô ligado no Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca na OFM. Vamos que vamos. Então, circular por ele, com ele por ali foi uma experiência mediúnica, muito bacana mesmo. Enfim, então tivemos essa aula durante 3 dias de todas essas conexões que a gente aqui na OFM, para a gente condensar um tempo, a gente vem propagando. Muito bacana. Agradecer então mais uma vez a OFM por ter levado Ronca Ronca para a Fazenda Maeda. É, a coletânea Oi Novo Som, a novíssima coletânea, já circulando, né? Loucamente. Brunão mandou fazer 1 milhão de discos. Felipe levou vários lá para a Fazenda. A gente levou distribuiu. 500 mil. Levou 500 mil. Distribuímos. Garanta sua. E Zumbi do Mato, que você tocou há pouco, estará também no Oi Novo Som, se eu não me engano, sexta-feira ou na outra semana. Dá uma conferida no oinovosom.com.br. Boa. Tinha vinhetinha rápida aí. É muito bom. Enfim, agradecer a participação da nossa audiência aqui hoje. Diga lá, 2 minutos? Então não vai dar pra rolar o que eu tava prevendo aqui. Vamos terminar o programa de hoje então com Free. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje e amanhã em roncaronca.com.br. Terça-feira a gente volta ao vivo de Porto Alegre com Super Kids lá. Comemoração de 1 ano da OFM em Porto Alegre. Vamos lá visitar o nosso amigo garçom naquele restaurante. Nossa, hein? Verdade, aquela lenda. Verdade. Acabou o milho, Nandão? É, cara. Alguma informação? Infelizmente, né? Algum chileno brotou? Ah, já saiu primeiro, Gil? Saiu primeiro? Tá saindo? Tá subindo, né? Tá isso subindo aí, primeiro. Cara, muita emoção. Graças a Deus, vamos nessa. Terça-feira a gente volta de Porto Alegre. Juca, um beijo. Bye bye. Tchau. We'll be right back. night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.